Bota, mexe gostoso. Na pressão do grave, sobe, desce no médio. O agudo ela quica suave. E ela desce gostoso. Na pressão do grave, sobe, desce no médio. O agudo ela quica suave. Chega, ela fecha, só tem amiga parceira. A macharada enlouquece, roupinha com xixi no paniquete. Chega arrasando a balada, aí é da condição. E o swing dela é que comanda o paredão. Mas ela mexe gostoso, na pressão do grave. Sobe e desce no médio, no agudo ela quica suave. E ela mexe gostoso, na pressão do grave. Sobe e desce no médio, no agudo ela quica suave. Chega, ela fecha, só tem amiga parceira. A macharada enlouquece, roubinha com xixi no paniquete. Chega arrasando a balada, aí é da condição. E o swing dela é quem comanda o paredão. Mas ela mexe gostoso, na pressão do grave. Sobe e desce no médio, no agudo ela quica suave. E ela mexe gostoso, na pressão do grave. Sobe e desce no médio, no agudo ela quica suave. E ela mexe gostoso, na pressão do grave. Sobe e desce no médio. Suave, ela mexe gostoso. Na pressão do grave, sobe e desce no médio. Logo daqui, caça.